Oi, Lana, você está tão branquinha Branquinha não, hoje. pálida. É que eu estou usando um novo Isso é condicionador, desculpa, né? Gilbaldo. Claro que é desculpa. Acho que você deveria usar também. Afinal, sua juba está muito esquisita. Tá um bagaço, Esquisita? bagaço. A juba tá Esquisito um é o bagaço pelo do dele, né? Falei. Maquito. Fica comendo muita banana. Banana? Banana Ih, olha não. Eu já ele, olha ele. falei que eu não gosto de banana. Eu prefiro geleia de morango. Geleia? Macaco come banana, macaco não come É isso geleia. aí, Você vai Você vai comer comer banana, banana hoje, não, Maquito. Isso é um absurdo, Aline. Já te falei que isso é um absurdo. Misericórdia!